Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é o todo do Jovem Nerd e eu navego de olhos fechados na Rota Vermelha. Meu nome é Nick Harris, o Nice Guy. Se você gosta de 24 horas ou Homeland, agradeça a Tom Clancy. Oi, aqui é o Jeff Paiva e se você ver um 747 voando na sua cidade, se cuida. Aqui é o Caio Gomes e o Jack Ryan de presidente, pra mim foi demais. Salve, galera, aqui é o Cardoso e porra, Nick, você perdeu outro submarino. Eu sou o Izzy Nobre e dessa vez eu não pensei na entrada, eu vacilei. Ah, porra, vai se for o último. Caraca. Aqui é o Zagal e o Zinobre comprou o Mustang. Tá podendo. Muito bem, nerds, nós estamos aqui para prestar homenagem ao grande escritor Tom Clancy, finalmente. Eu queria ter feito um Nerdcast dele há muito tempo em vida, mas agora que se foi Tom Clancy, a gente realmente não dava mais para esperar. Perdemos a chance de entrevistá-lo, hein? Vamos falar sobre as aventuras militares de espionagem de Tom Clancy espetaculares depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast! Vamos! Azaghal, nós temos um recado para os Nerd Gamers que vão na BGS ou que estão pensando talvez ir na Brasil Game Show agora no final de outubro. Será? Será que eu vou? Será que eu não vou? Pois bem, Azaghal, nós estaremos lá! É verdade. Azaghal vai estar no seu habitat natural. Nossa, tô empolgadíssimo. Olha, nós estaremos lá a convite da Warner na Arena eSports FIFA 14, stand da Warner na BGS. Nós estaremos testando todos os lançamentos, não só o FIFA 14, mas estaremos testando todos os lançamentos da Warner agora, que não são poucos e são irados. A gente vai testar, além do FIFA 14, Need for Speed Rivals. Eu vou deixar Azaghal comendo poeira. Jovem Nerd que acha. Vamos testar Dying Light. Vamos testar Batman Arkham Origins. Olha o que você vai ver. E se prepare para você ver o Nerd Player ao vivo do Esquadrão Noob jogando Battlefield 4, Azaghal. Porque não vai estar só eu e Azaghal lá, não. MRG estará lá, rapaz. Olha aí. Vai ser uma festa nerd, cara. Esse stand. Vai ser o melhor stand. O melhor stand da festa. O stand da Warner. Vamos conversar também ao vivo com os produtores dos jogos. Cara, vai ser animal. Vai ser animal. De 26 a 29 de outubro de 2013. Vamos estar lá todos os dias, nerds. Vem falar com a gente, vem testar os jogos que vai ser muito foda. Azaghal, também não podemos ir falar do nosso querido Nerdologia, Azaghal. Isso, a primeira atração original da Amazing Pixel. Muito bom. Já chega seu segundo episódio nessa semana. Olha aí, como matar o Wolverine. Excelente. É possível matar o Wolverine? É possível. Você é vai possível. Saber no Nerdologia. Olha aí, com Atila e a Marina no comando, editado pelo Rodrigo Tucano. Muito bom, os talentos espetaculares dirigidos por Jovem Nerd, Azaghal. Clica aí pra você assinar o canal, pra você não perder. Toda quinta-feira tem Nerdologia, ou seja, se você tá ouvindo esse podcast, você já perdeu, ou não, o episódio passado. Mas clica aí pra você assinar o canal pra você não perder. Toda quinta-feira, às 11 da manhã, tem Nerdologia novo. Mais um produto com qualidade Jovem Nerd. Olha aí. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast sobre vida não convencional, você pode pular para 14 minutos e 21 marinheiros russos. Muitos e-mails, encontros Skynerds rolando pelo Brasil afora, muito bom. Clique aí pra você ver Cozinha dos Nerds, Azaghal. Ô, oh, pavê de copo não para, é uma febre. Uma febre mundial. Eu não falo mais nada. Só pavê de copo pra lá e pra cá. Ó, muito guacamole bom. E pavê de tigela. Ah, meu Deus do céu. Eu quero ver, eu quero que vocês cheguem ao nível do pavê de bacia. Ah, não, cara, que nojo. Aí é foda. Várias pessoas comendo. Que nojo. Tá vendo? Até você acha nojento. Não, eu acho nojento várias pessoas comendo algo líquido ao mesmo tempo. Ah, tá bom, entendi. É que nem você fazer uma sopa numa bacia e todo mundo comer sopa ao mesmo tempo na bacia. Exatamente. Nerd Cacete de Agulha, Thiago Souza Rosa e Isabela Bonassi doaram sangue essa semana. Muito obrigado e compartilharam aí as fotos de suas doações. Faça isso também na semana que vem, Nerd. Dois sangue que você vai salvar vidas. Arte dos fãs, várias excelentes, algumas mais ou menos, e outras bem ruins, mas... Um destaque para a arte do cosplay. Olha aí, voltou! Do Leandro Marques de Almeida, que fez dessa vez um especial pro nosso querido Jack. O Tucano a Passarinho, parte 1, piloto. Cara, ele de Palmeirinha tá sensacional. Tá qualquer coisa. Excelente, cara. Além disso, temos o Protocolo Blue Hand por Davis. Olha aí. Davis. Eu compartilho da sua dor. Davis Gotten. Olha, muito bom. Bem, mano. Foi irado esse Blue Hand, cara. Muito bom. Contos Skynet. As Relíquias de Nephilim por Adson Leonardo. Muito bom. E Bloqueio Session por Henrique Rodrigues são os destaques dessa semana. Muito bom, né? Destaques aleatórios, só pra dizer. Sim. Felipe Lacerda, 24 anos, estudante de Engenharia Elétrica, São Paulo, SP. Eu fiquei muito triste de ler comentários realizados por pessoas que não compreendem que o nome nerd que antecede a cada produto de vocês não é limitador de conteúdo. Eu, como ouvinte do Nerdcast há 5 anos, gostaria de parabenizar pela capacidade de vocês dois em poder abordar qualquer assunto com maestria, humildade e muito bom humor. Continue assim, diversificando e expandindo cada vez mais os horizontes do grupo de jovens para todos os ouvintes. Parabéns. Eu já cansei, obrigado pelo seu e-mail, eu já cansei de explicar isso para os idiotas que não percebem que o Jovem Nerd é a visão nerd do mundo e não só coisas nerds. Exato, a gente fala de tudo, cara. Você quer ser um bitolado imbecil que só fala de uma coisa na sua vida? Boa sorte com a sua virgindade eterna, vai fundo. Muito obrigado pelo Felipe por entender, você é a maioria, incrível então, que pareça. Sabe o que é engraçado? Eu vi um comentário falando assim, pô, de tempos pra cá, vocês não têm feito os temas mais nerds, tá mudando. O que que é tema mais nerd? não, mas aí sabe o que que eu fui? Eu fui catar um monte de episódios antes do número 100 que não tem nada a ver com nerd. E eu até nos comentários eu dei uma lista enorme, assim, olha aqui, cara, a gente sempre fez. E isso porque eu não comentei esses episódios que a gente fez de novela, cara. O nerd dos anos 80 tinha que assistir novela. Tinha que assistir novela, exatamente. Mas, whatever, não tô nem aí. A minoria que fica de mimimi, Obrigado, Felipe, pelo seu e-mail, pela sua compreensão muito dos bom. Fatos de como eles realmente são. Off topic. Leonardo Gaboardi, 27 anos, estudante MBA, Chicago, Estados Unidos. Olha aí. Boa tarde, meus caros. Estou mandando este e-mail para agradecer pela ajuda involuntária de vocês na realização de um grande feito meu. Ih, olha aí. Ontem completei. Se o cara for milionário, eu vou ficar putaço. Ontem completei a Maratona de Chicago. Olha aí. Algo que pra mim era inimaginável até 3 anos atrás, quando eu era sedentário. Oh. E aonde a gente ajudou você nisso? Como, né, cara? Que exemplo que a gente deu. Receita de pavê de copa hoje. E onde o Jovem Nerd se encaixa nisso? Pois é, tô curioso. Bem, o treino para uma maratona começa alguns meses antes, eu diria anos. Envolve correr 6 a 10 horas por semana. É, no nosso caso, muitos anos. Porra, correr 6... Correr já é uma parada que não faz parte do meu vocabulário. Todavia, essas horas podem ser uma tortura mental à biomecânica da corrida. Ficar fazendo o mesmo movimento por horas, isso se torna ainda pior quando a corrida é feita numa esteira, pois sequer tem a paisagem para apreciar. É monótono o que ele está dizendo, isso aí. É insuportável, insuportável. Porém, essas horas se tornaram bastante divertidas quando eu descobri no início do ano o Nerdcast. Olha aí, um novo ouvinte. Com o qual me informava e ficava entretido durante meus treinos. Que legal. E com um backlog de mais de 300 episódios... Isso deu bem. 383, pra falar a verdade. Tenho certeza de que poderei fazer muitas maratonas nos próximos anos sem ter que reprisar qualquer coisa. Olha aí, rapaz. Sem dúvida, o Nerdcast foi uma ferramenta essencial para que eu pudesse conduzir meus treinos conforme programado e que pudesse terminar a maratona. Eu estou recomendando para meus colegas que vão fazer o mesmo o ano que vem. São mais de 5. Olha aí, que beleza. Aproveito para relatar que somos muito próximos. Não entendi isso. O que significa isso? Não entendi. Mas eu entendi. Esquisito, hein? Tem mais de 5 amigos, muito próximos. O que essa turminha tá plantando em Chicago, hein? Eita, cara. Não, acho, ó, obrigado. O desafio continua, inclusive. Continua. Você não percebe nada ainda, hein, nas estatísticas. Não. Tem que subir muito. É, então, leva um tempo pra gente. Jovem Nerd vai degustar o maravilhoso pavê de copo. Olha aí. É uma. Porra, eu queria que tu subisse, porque eu quero comer pavê de copo. Jovem Nerd vai degustar pra ver de copo se você, ouvinte, que está ouvindo esse programa, apresentar o Nerdcast para 5 pessoas que não o conhecem. Excelente. É um desafio que eu fiz pra vocês. Sérgio Ferreira, 47 anos, gerente de sistemas TI, Atibaia, São Paulo. Esse aí não tá na estatística, hein? 47 anos já não tá no nosso plano. 47 anos não tem, tá no Media Kit. Estatística. Tem. Não tem. Mas acho legal. Não, é legal. Pessoas, né, idosas. Caraca, que escroto, cara. Tu tá chegando lá, rapaz. Olá, senhores nerds. Aceitando o desafio do senhor Azaghal, quero contribuir para que nosso jovem Alexandre experimente o famigerado pavê de copo. Devo dizer que, embora eu tenha um estômago de avestruz, aí que nem o Azaghal, ainda não pude provar essa iguaria. Estou num regime forçado pela família para emagrecimento. Olha aí, fazer o quê? Bom, eu e meu filho, também Sérgio, somos seguidores assíduos de suas produções já há alguns anos. Tanto que sexta-feira, que trabalho em meu escritório de casa, passamos eu e meu filho vendo e ouvindo Nerdcast, Nerd Office, etc. E agora Nerdologia? Ah, oh, por favor. Enquanto trabalhamos. Bom, então não tá trabalhando, né? Tá aí sexta-feira, né? Sexta-feira, semana praticamente terminada. Sexta-feira, semana flexível. A gente aprendeu isso outro dia em São Paulo. Tem umas empresas que eu vou te falar. Tem. Semana flexível, dá 2 horas. Galera, 2 da tarde. Ah, é sexta-feira casual aí. Bom, nosso dia fica ainda mais animado ou por rirmos bastante ou mesmo por obtermos novos conhecimentos através dos temas de seus convidados. Pois bem, depois do desafio do Azaghal, passei a recomendar na empresa o canal Jovem Nerd, na empresa, né? Pra esposa... Não, mas ele falou que na sexta ele trabalha em casa. Ah, é verdade. Ah, bom, o canal Jovem Nerd ele tá recomendando. Bem como, principalmente, seus podcasts. Presta o serviço full-time num fundo de investimentos em São Paulo. Olha aí. Olha aí, essa galera que não quer abrir o jogo. Recomendei tanto para o pessoal operacional quanto para a diretoria. E para minha surpresa, um dos diretores da empresa demonstrou grande interesse, assim como o gerente da controladoria. Alguns já estão ouvindo como gerente de segurança de rede. Caraca, só o gerente, só a diretoria. Excelente. Um DBA, um gerente de controladoria e liberei para a minha equipe de TI ouvirem os podcasts com fone, claro, enquanto trabalham. Olha aí, como ele está no TI, ele que decide. Excelente. Pode. Então, está sendo inusitado isso na empresa. E uma história de sucesso. Pois vejo que meu time está muito animado com a novidade. Juntando com o meu outro time de TI, de nossa empresa de consultoria, somamos agora cerca de 20 pessoas. Olha aí, Azaghal. Pode preparar o nosso caro Jovem Nerd para ter uma nova experiência gastronômica. Espero ter dado minha pequena contribuição para isso. Grande abraço a todos. Olha aí, cara. Oh, parabéns. Muito bom. Eu só quero uma dica de investimento também. Mas... Por favor, Sérgio. Abraão Lages, 20 anos. Roadie. Olha, Roadie. Eu já fui Roadie também. Roadie, Jovem Nerd Roadie. São Paulo, capital. Olha aí. Foi enviado para vocês e citado no último Nerdcast a foto do Jovem Nerd do futuro. Olha aí. Que aparece na propaganda da carne. Exato, tem um link aí, se você não viu. Tem aí o Jovem Nerd do futuro. Acontece que o ator que é a cara do Jovem Nerd fez outra propaganda recentemente. Segue o link. Não, vamos assistir. Ah, não, cara. Vamos assistir isso. Ai, meu Deus. Álbum de figurinhas das Chiquititas. Puta merda. Olha aí, caraca, o vovô Jovem Nerd. O Jovem Nerd foi no suspensório, cara. Ah, não, cara. Não, olha só. Agora a gente tem uma outra missão. Ah, não, cara. A gente tem que descobrir o nome desse cara. E a gente tem que promover um encontro do Jovem Nerd com o Jovem Nerd do futuro. Mas, cara, isso é um perigo pro universo. Não, cara. É um perigo. Vai ser esse... Caraca, cara. Galera, vocês estão aí já rastreando o cara e tal. Descubram o nome desse cara. Vamos marcar esse encontro. Ah, não. Vamos marcar esse encontro, cara. Vamos falar deste americano que recebeu uma visita da CIA, porque, teoricamente, ou do FBI, sei lá. O cara, teoricamente, sabia demais. E ele era só um escritor de ficção que pesquisou em fontes públicas. O FBI barra CIA barra NSA tá visitando muita gente, né, cara? tá na moda agora. Muito legal a história do Tom Clancy, né? Porque ele era, na verdade, um corretor de seguros. Era um maluco, ele tinha uma corretora de seguros. Enquanto ele tava trabalhando, ele começou a escrever A Caçada ao Outubro Vermelho, né? A humanidade à beira da Terceira Guerra Mundial com esse louco Capitão Ramius. O livro dele fez sucesso relativamente rápido. E eu ouvi falar que realmente o governo foi bater na porta dele perguntar onde é que ele sabia essas informações todas aí. Essa é a lenda. Qual é a história? Primeiro tem a história dele. Ele escreveu o livro e aí ele conseguiu vender o livro pra editora do Instituto Naval, que nunca tinha feito um livro de ficção na vida. Nunca tinha publicado um livro de ficção. Mas aí a mulher conseguiu convencer o chefe lá, eles publicaram e fez um sucesso fenomenal, né? Uhum. E esse livro foi parar na mão do Ronald Reagan. Reza a lenda que ele ganhou de Natal. Oh. E aí o Reagan pegou o livro e falou, isso aqui é minha praia, isso aqui é o que eu gosto muito. E falou que não conseguia botar o livro na estante, não conseguia parar de ler. O que é uma mentira deslavada, né, cara? Porra, Ronald Reagan, cara? Mas detalhe que o editor pediu pro Tom Clancy tirar um pouco de detalhe, porque a parada ainda era mais profunda ainda. Era do nível do JJ Benítez, né? Cara, o Tom Clancy, ele é tão detalhista na trama e tal, nos detalhes técnicos. Existem no A Soma de Todos os Medos, tem tipo duas páginas explicando passo a passo o sistema de detonação de uma bomba termonuclear. E isso aconteceu no caso do Caçador Outubro Vermelho. A editora falou, você pode tirar um pouquinho aqui, que tem muita, você botou muita coisa técnica, tá muito nerd talvez, teriam dito pra ele, não sei. Ele removeu tipo 100 páginas e tirou, e a história continuou. Tipo, você tem noção do detalhe que ele colocava nas histórias. Ia dar pra montar o sistema de Caterpillar. Né, sozinho. Ele fez uma sacanagem com o Outubro Vermelho, que foi uma estratégia genial. Que o que ele fez? Ele escreveu o livro catando informação em tudo quanto é biblioteca de escola naval, biblioteca do Congresso, assim, tudo quanto é informação pública, revista militar. Ele catou essas informações, escreveu o livro baseado nessas informações, e aí ele mandou o manuscrito para um monte de escritórios navais pedindo liberação de segurança. Sensacional. E aí todo mundo começou a pegar, a olhar, pô, se ele tá pedindo, tem alguma coisa. E aí eles viram as informações compiladas, todas direitinho, feijão com arroz ali. Falei, pô, esse cara tem alguma fonte de segurança, tem alguma vazamento. Sabe o que é curioso, Cardoso? Uma coisa que ele fala bastante nos livros dele, acho que especialmente no Rainbow Six, ele fala sobre isso. Tem um personagem no Rainbow Six que ele é um espião. E aí ele explica, a espionagem não é aquela coisa de James Bond que a gente vê nos filmes e e tire comendo mulher e tal. É mais assim, o cara, ele acompanha as notícias militares, as notícias de interesse econômico e tal, ele compila, ele tá lá naquele país, então ele tem aquela visão bem adaptada social e culturalmente àquele país, então ele faz aquele compilado de informações que estão disponíveis publicamente, né, mas quando ele compila isso tudo, dá um quadro interessante. Ele monta o quebra-cabeça ali, né? Exatamente. A própria formação de personagem do Jack Ryan no Outubro Vermelho, quando ele tá apresentando o Jack Ryan, ele fala várias vezes isso, de que o trabalho do analista é mais importante do que o trabalho do agente de campo. Exatamente. E o analista, ele não tá necessariamente hackeando computadores e fazendo esse tipo de coisa, ele tá compilando informações e comparando com essa aqui. Olha, a presidente fez essa declaração e aí no outro dia, essa empresa fez isso aqui, aí essa agência fechou por causa disso, e aí você monta aquele quadro, como o Jovem Nerd falou, um quebra-cabeças baseado em informações públicas, que quando você monta tudo, como se fosse um cara, aquele cara que vê conspirações em tudo, mas é mais ou menos desse jeito, entendeu? Com um recorte de jornal aqui, que conecta com aquilo ali, o cara tem uma boa imagem do quadro geral. E foi assim, isso que é curioso, porque foi assim que ele conseguia tanto detalhe técnico e aparentemente que deveria ser de sigilo pros livros dele. O que pois mostra bastante como o tanto de informação que tá solto por aí, o próprio governo não sabe o que elas podem juntar. E tem muita teoria da conspiração acha que o cara tem um molo, tem um espião lá dentro. Não, é um cara que é um analista de verdade, não um entusiasta. Ele era um analista, o Tom Clancy, né, cara? E ele sabia juntar as peças pros livros dele. Então isso é verdade, ele realmente recebeu a visita aí dos feds. Então, esse negócio dele receber a visita do FBI, eu não sei. Mas o que eu sei que rolou foi que num encontro assim, na Casa Branca, ele encontrou com o secretário da Marinha. E aí o cara virou pra ele todo puto e falou, quem autorizou essas coisas que você publicou no seu livro? Ah, tá, olha aí. E aí rolou isso. E aí, tipo, o cara tava puto, principalmente pelos detalhes que ele botou no livro da Marinha Soviética. Porque ele falou, pô, isso vai dar merda. Então, os caras vão ler isso e vão achar que você pegou isso com a gente. Exatamente. Mas aí, no final das contas, deu tudo certo. E, inclusive, uma coisa curiosa é que ele ficou amigo do Colin Powell. Ah, ele foi amigo 25 anos planos do Colin Powell, no nível de que o Colin Powell ia pra casa dele atirar com ele, sabe? Nesse tipo de nível. E muito engraçado, porque, inclusive, a ideia do Clear and Present Danger, que é aquela coisa dos militares na floresta combatendo cartel de drogas, isso veio de uma conversa do Tom Clancy com o Colin Powell. Achei isso interessante, um dado curioso. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu de verdade. Só era só livro. Uma ideia, né? Só uma ideia. É um livro. Só uma ideia. Sabe que eu tive uma ideia? One thing only. I get. O mais legal é que o filme e o livro que estouraram o Tom Clancy, O Caçado Outubro Vermelho, ele diz no filme que foi baseado num caso real. Pois é. Ninguém acreditou, ninguém deu bola. Mais de 20 anos depois, liberaram informações de segurança e os russos admitiram que tiveram um acidente nuclear de um submarino naquela posição. E acabou virando o filme, aquele filme do Harrison Ford. Ah, Widowmaker. Ah, sim. É. Putz, mas ele não sabia disso, cara. Uma puta coincidência. Isso era confidencial, cara? Não, nos meios de segurança todo mundo sabia, mas publicamente ninguém admitia. O negócio era ir na biblioteca, naquela biblioteca naval chata pra cacete, cheia de documentos chatos, e achar o negócio. E acho que é isso que é legal do Tom Clancy, é que ele pegava um monte de coisa que tava ali solto, mas ele conseguia tecer uma história muito interessante. E ele conseguia ver a tendência lá na frente. A gente fica falando das obras do Arco, do Jack Ryan, mas tem que lembrar que o Tom Clancy previu muitas das coisas da internet. Muita na coisa linha do NetForce. Quem lembra quem leu o primeiro livro do NetForce, lembra dele falando, dele explicando detalhadamente, até às vezes meio chato demais, como os packets de informação eram trafegavam pelas supervias, pelos cabos, e usando uma analogia de carro, usando analogia de caminhão, pra explicar naquela época, em 99, 2000, o que que seria a troca de informações via a grande rede mundial de computadores. Não, cara, eu só queria falar uma coisa sobre NetForce, OpsCenter e PowerPlace, cara. Isso não foi escrito por ele. Ele teve boas ideias que foram desenvolvidas em 20 livros, sei lá, por um monte de gente. Então isso é totalmente... O primeiro NetForce é dele. Aí depois a linha foi desenvolvida por outro. Não acho que seja dele, não. Eu não acho que seja escrito por ele, mas a ideia com certeza é dele. O que tem de bom, com certeza é dele. O que você descreveu aí, com certeza é dele, mas a parada foi diluída, entendeu? Porque o nome Tom Clancy acabou virando uma franquia, uma coisa impressionante. Cara, em relação a esse negócio do insight que o Tom Clancy tem, dois exemplos muito bons é que no livro Debt of Honor, acho que Debt of Honor, Débito de Honra. Dívida de Honra. Tem uma cena, digamos assim, uma parte do plot, da trama, é que um piloto comercial japonês, né, ele tá puto, e ele jogou um Boeing 747 no Capitólio, né, americano, e matou o presidente, a maior parte lá do Congresso, né? Isso aí assustador, foi... Pois é, isso aí escreveu em 94, né? Exato. Em 11 de setembro de 2001 aconteceu, de fato, uma cena muito similar, e por causa disso, eu lembro que a CNN, a Fox News, vários desses canais de notícias 24 horas, né, de TV a cabo americana, chamaram ele pra conversar um pouco, pra ver... Aliás, nesse livro, Dívida de Honra, tem uma passagem muito boa que o cara da FBI, acho que era o cara da FBI, fala assim, olha, esse cara é um traidor, não, já foi traidor, então querendo confiar no cara que já foi traidor. Olha, esse cara é um traidor, não confia nele, e uma vez traidor, sempre traidor. E aí eles falavam que a CIA tinha uma outra versão pra essa frase, que era uma vez filha da puta, sempre filha da puta. Que é muito mais abrangente, né? Sim, uma filosofia de vida muito válida. Exato. One thing only. I get. Outro insight foda, Jovem Nerd, que ele teve, que eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei arrepiado quando eu li no livro e em seguida aconteceu no livro, qual que é o nome do livro? Dead or Alive, acho que deve ter sido no Brasil como Vivo ou Morto, Morto ou Vivo, sei lá. Esse é o do Bin Laden, não é? Exatamente, no universo, no Ryanverse que eles falam, que é o universo do Jack Ryan, do John Clark, né, que são os personagens principais das tramas. Isso, do Jack Ryan, o analista, o John Clark, o cara de campo. É. E no universo, né, do Tom Clancy, desses livros do Tom Clancy, o 11 de setembro aconteceu de fato, só que não foi um pouco diferente, foi uma história alternativa, digamos assim, não é o Bin Laden como a gente conhece, e não é a Al-Qaeda, é uma outra organização e um outro cara, mas é basicamente o personagem equivalente, digamos assim. O Emir. O Emir, exatamente. Emir. Inclusive, se você for ver no site do FBI, o Bin Laden, um dos títulos dele é The Emir, porque Emir, se não me falha a memória, é tipo algum tipo, é um título de liderança espiritual. É o título honorífico, mas... como ele chama o Sheik também. Exatamente. Dependendo da facção islâmico da facção cultural lá, o Emir al-Sheikh, é o mesmo título. Exatamente. E no livro, ele explica que como foi que acharam, na trama desse livro, o Bin Laden virtual dele, digamos, fez uma plástica, né, pra mudar o rosto e foi pros Estados Unidos, escondido lá num complexo lá, tipo uma casa imensa lá pra ele, né, que foi um pouco parecido com o que realmente aconteceu com o Bin Laden na vida real. Mandarim. Isso, uma parada desse estilo. Ele tava assistindo futebol... Não, mas não foi pra tanto. Só que olha que foda. A forma como eles encontram, né? Quando eles desfazem a rede terrorista, foi exatamente o que aconteceu na vida real com o Bin Laden alguns anos depois. Esses caras, eles não podem usar internet, telefone tão livremente quanto a gente usa, porque tem aquela... É um pouco mais fácil de traquear, eles, né? Eles não podem usar em nenhum momento. Como assim tão livremente? Vou dar um check-in no Four Square. Não pode. É complicado. Como assim a gente? O Obama e o Canadá estão vigiando a gente? E aí o que acontece? Pra contornar essa vigilância, né, eletrônica e tal, o que eles usam? Eles usam uma rede de pessoas, garotos às vezes, que levam um pacote daqui pra cá e esse outra pessoa vem e pega daqui pra cá. Então nenhum indivíduo dessa rede conhece a extensão dela, quem é as pessoas de um lado ou do outro. Ela só sabe que tem que levar um pacote de cá pra cá. E tem o Tom Clancy com o detalhismo dele, que era característico das obras dele. E aí ele explica que o cara vai lá, ele bota um X numa parede, aí dois dias depois, se o cara vê o X, ele tem que deixar um negócio lá. É bem explicado, entendeu? Uhum. E aí, dessa forma, no livro, foi assim que eles desmontaram, né, a rede e encontraram o cara. Achando e os mensageiros. Justamente, exatamente, os mensageiros. E foi justamente dessa forma que os Estados Unidos encontrou o Bin Laden. Também usando a vigilância desses moleques que vinham pra cá e de lá pra lá e mandavam mensagem, tudo caralho. Exatamente. E eu lembro quando saiu a notícia disso, eu falei, caralho, maluco, exatamente... Como o Tom Clancy explicou na porra do livro aqui. Sabe o que é mais sensacional desse tipo de coisa? É que isso é básico tradecraft de espionagem desde que o mundo é mundo. Dead drop, deixar o pacote de um lado, fazer marca no outro e tal. Qualquer um que hoje joga Assassin's Creed, que vai aprendendo, acha muito legal essas coisas, isso é desde a época dos assassinos originais lá na Península Arábica. O dead drop significa que você deixa um negócio num lugar e você não tem contato com a pessoa que vai pegar isso. Não, você deixa uma marca. Você deixa lá morto. Exatamente. E aí o cara vai lá e pegar. É uma entrega passiva. O que o Tom Clancy fazia muito bem e alguns outros autores, como o Frederick Forsyth, fazem muito bem também. Muito bom também. É exatamente pegar, recuperar esse tradecraft que ninguém mais tem, porque todo mundo tá confiando nos eletrônicos, nas coisas, e ao recuperar isso e voltar pra fazer essa coisa mais true, ele acaba quebrando uma série de linhas de pensamento que tá baseada em digital hoje em dia. É. E é o que os caras, por exemplo, da Al-Qaeda fazem, e não é que eles fazem porque eles querem se prevenir da espionagem eletrônica, é porque eles fazem isso há mil anos e funciona. Exatamente. Inclusive, tem um plot no Ordens do Executivo, quando os Estados Unidos sofrem um ataque biológico ligado ao Irã e Iraque, que tinham virado um país só. E eles acham que tem alguém dentro do serviço secreto que vai matar o presidente. E eles vão fazendo por um caminho tortuoso até eles chegarem ao contato desse agente. E é um sujeito que vende tapetes persas lá em Washington. E aí eles descobrem. Eles vão na casa do cara sem ele saber. Aí eles descobrem que no agenda de telefone do cara tem um telefone que ele liga sempre, e esse telefone tem uma marquinha em cima de um número. E aí o que que acontece? Ele pega o telefone, liga para aquele número e deixa um recado. Só que o número é errado. Uhum. E aí eles descobrem que o cara sai de casa para ligar de um orelhão. E aí ele liga pro número errado. Liga sempre pro número errado. Ah, o seu tapete chegou e não sei o quê. Aparentemente é um cara, um vendedor, que tá ligando pro número e errou. Eles vão atrás do número original. O número original que o cara chutou é do velhinho que morreu há uns 2 anos e era alérgico à lã. Esse livro, Ordens do Executivo, é o que o Jack Ryan vira presidente interino? Exatamente. Na verdade, ele é a continuação do débito de honra. Que é onde é? No débito de honra que ele vira o presidente. É no débito de honra ou é no Ordens do Executivo? O final, finalzinho. É a história do avião que o Tá. E aí todo mundo porque morre. Porque o Jack Ryan, nesse livro, ele era secretário de segurança, não era? Ele era DCI, ele era diretor da Central de Inteligência. Ah, tá. Mas aí ele acaba virando presidente porque morre toda a cadeia, né? Na verdade, vai ter que ter spoiler aqui um pouquinho, mas nessa altura do campeonato também já spoilou tudo. No final do débito de honra, o vice-presidente americano é afastado por um escândalo de conduta sexual. E aí o presidente tem que indicar alguém pra cumprir o resto do mandato. E aí como o Ryan é de confiança dele, salvou o governo durante várias vezes, ele seria uma indicação neutra pra só cumprir o mandato tampão. Só que no dia que ele vai assumir, o Japinha louco lá joga o 747 no Capitólio, mata todo mundo e só sobra o Ryan pra segurar a peteca. Excelente. Mas uma coisa que eu sempre pensei, que conveniente isso, né? Ah, porra, mas é um personagem xodó, cara. Porque não tinha Fox News nesse universo. Se tivesse, os caras iam acusar ele de estar mancomunado com o Japa. One ping only. I kept. Eu sou simplesmente apaixonado pela Caçada do Outubro Vermelho, o filme. Eu, infelizmente, não li o livro. Tô devendo. Vocês leram o livro? Inclusive, acabei de ler ontem de novo. Caçada do Outubro Vermelho, pra mim, cara, é o melhor filme de Guerra Fria ever, cara. Porque ele é uma situação... Quem não viu, por favor, o que você está fazendo? Esse filme é espetacular, rapaz. Não tem regra dos 15 anos. Esse filme, primeiro, você vai respeitar pra caralho quem trabalha em submarino. A galera da Marinha que fica numa lata, sem poder ver nada. Cara, embaixo d'água. Água, cara, com um ping. Muito sério. Na sua cabeça. Eu acho que todos nós gostaríamos de fazer, mas eu queria pedir pro Cardoso, se possível, fazer a frase famosa do Sean Connery: We share you into history. Cara, é a melhor coisa que o Sean Connery fez na carreira dele, ponto. É, exato. Não tem aquele outro drop. Não tem 07, não tem nada. O Ramius é o melhor personagem. É uma situação fantástica, porque ele pega um carro, ele pega uma tecnologia fictícia, né, que é o submarino stealth, seria a grande nova invenção. Mais stealth, porque o submarino sempre foram chamados de stealth service. Eles sempre, ameaça silenciosa. Por natureza, eles são stealth. E ele como sempre entrava naqueles detalhes técnicos, ele explicava como é que funcionava, eram tubos, né, que a água passava, ele não era um motor convencional com hélice. Tudo. Isso é uma das coisas mais legais do Tom Clancy, é que além dele jogar a intriga e jogar a parte técnica, ele trabalha muito com a diferença cultural. O que o pessoal da Marinha Americana ouve e acha que é a baleia nadando, na verdade era o som desse sistema novo do submarino. Yeah. E ele passa um tempão brincando e jogando o leitor de um lado para outro, vendo os dois lados do fato por abordagens culturais diferentes. Uhum. E nisso a galera aprende muita coisa sobre essas culturas que estão envolvidas. Quando ele tá falando dos israelenses e palestinos mais na frente, no outro livro, no início do se não me engano, é da Sombra de Todos os Medos, onde os israelenses deixam cair uma bomba nuclear, né? E aí ela fica enterrada um tempão. E aí ele passa um tempão também explicando pacientemente as diferenças entre palestinos e israelenses na guerra do Yom Kippur, naquela época da guerra de 70 lá, que lá na frente vão fazer referência de novo quando o livro voltar, quando estiver acabando. Quer dizer, ele tinha essa parte do storytelling muito bem desenvolvida, embedada com a parte técnica. Essa combinação é muito boa pra evitar o tédio, porque ele podia ficar tecniquês demais. E outra coisa, o Tom Clancy, ele faz uma coisa muito legal, que ele não é maniqueísta, no sentido de eu sou bonzinho, você é malvado, e eu sou perfeito, você é errado. Ele ensinou uma coisa que nem desenho animado, na geral, ensinava, que é você respeitar o inimigo. É verdade. O inimigo no Tom Clancy pode estar ideologicamente errado, mas ele é alguém altamente treinado, e que se você não respeitar, você morre. Aliás, é um tema recorrente em vários livros dele. Sempre essa relação respeitosa, mais respeitosa entre inimigos do que entre aliados. Não é aquela coisa, que ridículo, olha que ele ia ver um russo caindo aos pedaços. Não é assim. Uh-huh. Não é assim que ele funciona. E no Caçado Outro Vermelho, você tá torcendo pra quem? Pro russo, cara, em plena Guerra Fria. É muito bom. Aliás, como é uma trama que chama atenção, que fantástico, né? É o capitão russo que tem o primeiro comando de todas as novas embarcações da Marinha Russa, inclusive, então, por isso que ele ganhou o Comando Outubro Vermelho, que era lá o submarino Super Stealth. Ele decide desertar para os Estados Unidos, obviamente entregando de presente aquela tecnologia nova, que é muito interessante. Só que, porra, ele manda... Ele fala assim, cara, só existe uma forma de eu fazer isso. Não, e não é só isso. O quê? O cara é um ganhador de Oscar também. Ele manda uma carta pro cara dizendo isso pro alto comando russo que conhecia ele, porque ele sabia que não tinha como voltar, não tinha como desistir, cara, porque o cara ia mandar todo mundo caçar ele. Ele faz referência ao ao conquistador espanhol lá que queimou os navios, Cortés, quando chegou no México. Cortés. Não, mas é interessante que o cara, tipo assim, além dele estar tá com a marinha russa atrás dele pra não entregar de presente o outubro vermelho pros americanos, os russos vão e falam que esse cara ficou maluco e que ele vai sorrateiramente atacar os Estados Unidos com mísseis nucleares. Então, tá os Estados Unidos, a marinha dos Estados Unidos e a marinha soviética atrás, a caçada outubro vermelho. Cara, que pois fantástico. É. Agora uma coisa foda. O cara ganha das duas. Uma coisa legal que eu achei no livro é porque no começo ele para os capítulos pra narrar a trajetória dessa carta. Trajetória ele fala, carta, pois é, e aí você não sabe o que é. E você fica, caralho, que porra é essa carta, maluco? É a importância da carta. É, porque ele para a ação, né, a intriga e tal, e aí volta. Aí o fulano foi entregar a carta, mas aí esqueceu, aí teve que passar pro outro dia e tal. Não sei o que. E você não, fica, que porra é essa? Que tem essa carta, né? Não, o Tom Clancy é muito filho da puta. Tem um livro que começa com uma daquelas, ele contando a história de uma daquelas sequoias americanas milenares, foi cortada e tá sendo rebocada no Pacífico, vai ser levada lá pro Quinto dos Infernos. E aí tem uma tempestade, não sei o que, e acaba. E aí você não tem a menor ideia do que aquilo ali tem em relação com a história. 300 páginas depois, aquela sequoia que se perde na tempestade, bate no submarino e zoneia a trama toda. Quem acha que foi um ataque. Ah, excelente. No Débito de Honra também, ele começa narrando uma cena numa fábrica de aço em que uma galvanização de uma chapa tem um leve problema. E lá, 300 páginas depois, essa porra dessa chapa é montada num carro, o tanque de gasolina do carro isso. Dá problema, o carro roda e começa a guerra com o Japão. Só isso. Ele brinca muito com essa ideia de teoria do caos, de como um evento vai aumentando até chegar lá. Espetacular isso, espetacular. O cara que lê, o cara que gosta de detalhe, ele vai lendo aquilo. No primeiro livro, você fica meio assim, porra, o que esse mané tá falando? No segundo e terceiro, você já começa a esperar de onde vai vir o qual o left field que vai vir a bola, que fala, caralho, mas vai acontecer alguma coisa que vai zonear a parada toda. Mas... No final, passou a ser meio bengala, e aí a gente tem que falar também, todo mundo, a gente é fã, mas tem que reconhecer que chegou uma certa hora no final lá, depois de Urso Dragão, Red Rabbit ali, que ele começa a jump the chart. Porque, né, cara, vocês leram o Cardeal do Kremlin, não? Bom pra caramba. Porra, tem uma parte que eu acho foda, cara, que é tipo a despedida do Outubro Vermelho. Então tá o Jack e tá o Ramius, né? Eles estão olhando aquela porra lá. E eles fizeram uma parada sinistra no submarino com engenharia reversa pra poder pegar todos os segredos tecnológicos. Isso acontece depois do Caçado do Outubro Vermelho. Exato. Quando o Ramius já entregou o submarino, né? É uns três livros depois. E aí o Ramius tá lá, ele é aposentado e tal, não sei o quê. E aí eles estão afundando o Outubro Vermelho numa fenda profunda em Porto Rico. E aí o Ramius vira pro Jack e fala, pô, era um bom barco, o Outubro Vermelho. Eu acho isso muito maneiro. Porra, muito maneiro. E tem uma cena também que eles têm que resgatar o chefe da KGB, que é agente duplo da CIA, e eles vão buscar o cara de submarino, e só quem conhece a região onde eles vão navegar é o Ramius. E eles convencem o cara a ir de consultor no submarino, e pô, se ele é capturado, ele tá completamente. Não é fudido, né? E eles vão parar no meio do exercício, achando que estavam sendo detectados, só que era um exercício anti-submarino da Marinha Soviética, eles pararam no meio, bomba, carga de profundidade explodindo em volta, eles agora ferrou, a gente vai ter que emergir, vão prender a gente, e o Ramius, não, deixa comigo, me dá o rádio. Aí eles pensam, o que, é que esse cara vai fazer? Ele vai entregar a gente e vai fazer pedir um acordo. Transferência. Vai fazer um acordo. Aí o Bart Mancuso, comandante do Dallas, fala, não, confio no Ramius, dá o rádio pra ele. Aí o Ramius dá um esporro. Aqui é o submarino tal da Marinha Soviética. Como vocês não sabem que a gente tá aqui? Vocês têm matado não sei quantos filhos do Politburo que estão servindo a bordo desse barco? Qual o nome dos comandantes desses destroyers aqui em cima? Não sei o que. O cara dá um esporro. Os caras metem o rabo entre as pernas e vão embora. O Dallas se pira dali. É famoso, você sabe com quem você tá falando. Exatamente. Excelente, excelente. One ping only. Hi, Captain. Ele fundou a Red Storm Entertainment em 96. O cara tava à frente do tempo dele, realmente. E ele fez essa empresa pra fazer games. E o sócio dele era um capitão de submarino na Marinha Real Britânica. Eu acho isso muito legal. O primeiro jogo que ele lançou, acho que foi Política, não fez muito sucesso. Mas o primeiro sucesso, realmente, deles foi Rainbow Six, que ele lançou junto com o livro, em 98. Aí é a grande sacação, né, do storytelling. Hoje em dia a gente vê transmídia, tá em todas. Mas ele tava pensando nisso em 98. 1988, ele lançou o jogo junto com o livro. E aí o que é legal é que ele tava muito à frente do tempo, que antes dele fundar Red Storm, ele licenciou o Caçador do Vermelho pra um jogo, mas que era uma simulação de guerra de submarino. Tinha uma versão pra Commodore, pra Atari, pra Amiga, só que era um jogo baseado, primeiro era um jogo baseado no livro, então era um jogo de estratégia, quase de texto. Quando saiu o filme, eles refizeram o jogo e virou um simulador de submarino baseado no livro, com voz dos atores e tudo. Só que a tecnologia do jogo na época não permitia que a parada desenvolvesse tão bem quanto o que ele descrevia. Quando ele fundou o Red Storm lá na frente, era muito mais pra conseguir fazer com que os jogos fossem mais fiéis ao que ele descrevia, porque o licenciamento do jogo que ele fez pro Caçador do Vermelho foi um fracasso na opinião dele. Perfeito. Vendeu pra cacete, mas a visão dele era muito mais à frente. Aí ele começou a fazer coisas que depois revolucionaram a indústria do game também. E o legal é que ele vendeu a empresa pra Ubisoft em 2000, mas continuou sendo consultor dos caras, trabalhando com eles. Chegou um momento que ele simplesmente tinha um naming rights lá, que é o direito ao nome, né? Exatamente isso. Ele vendeu isso por um valor que nunca foi revelado, mas tava ouvindo o podcast do Kevin Smith e ele falou que supostamente eles pagaram 66 milhões de dólares pelo direito do nome do cara, pra botar o nome dele nos jogos. Você botava Tom Clancy alguma coisa, entendeu? E aí virou uma marca, né? E não necessariamente ele tava envolvido na parada, mas... Não. Eu sei que ele tava no Rainbow Six por causa do livro e tal, né? Que era um jogo de SWAT tática, né? O grupo tático de invasão, eu lembro que eu jogava, você abria o mapa, planta baixa do lugar, você traçava waypoints, o cacete, e aí ia com os grupos pra... Você tinha lido o livro antes de jogar o jogo? Não. Eu nem li. Porra, quem lê o livro são todos os personagens lá, inclusive os personagens secundários do livro, são principais no jogo. E você vai vendo os caras sendo promovidos de jogo a jogo. Uhum. A parada do Transmedia Storytelling é muito forte nele, porque de verdade, o nego fica cagando regra de que o Heroes foi o primeiro que levou de quadrinhos pra cinema, pra série, pro Caramba 4. O Tom Clancy já tinha feito isso, inclusive, com o desenvolvimento de personagem. É muito, muito foda. O Ghost Recon também, que é uma outra série de jogos do Tom Clancy, que levava o nome dele, tinha consultoria, e que era também levemente baseado nesse universo de primeira e terceira pessoa. Ele era uma variação, porque o Rainbow Six era indoor, era muita tomada de ambiente, e o Ghost Recon era mais outdoor. É, isso. E quando ele vem pro Splinter Cell, na verdade, é uma derivação de linha de livro que usava um outro personagem pra sair do universo do Jack Ryan, e que virou um game mais de stealth do que de tiro simples, como era o Rainbow Six e o Ghost Recon. E ele começou a expandir e começou as franquias, obviamente, e agradava todo mundo, não tinha um jogo dele que era ruim. O Rainbow Six, o livro, tem uma curiosidade bem interessante. Ele é um livro no universo do Jack Ryan, em que o Jack Ryan é o presidente, mas ele aparece, ele é citado, mas não pelo nome, porque o Tom Clancy estava em processo de divórcio e a mulher dele tinha exigido uma parte de tudo que fosse relacionado a Jack Ryan. Porra! Que isso? Sensacional. Coitado de Jack Ryan. Só agora eu entendi por que não era citado, que era só o presidente. Valeu. Pelo que eu lembro, eles só chamam no máximo mas eu tenho... Jack, não é? De não. Jack, exatamente. Jack chama uma de vez. Jack. Não, ele chama, de Jack uma vez e de uma presidente vez. O tempo inteiro. É. Tanto é que você nem se toca, que assim, você pode ler e passar meio que batido. Ah, pode crer, é o mesmo universo e realmente ele ainda tá lá. O personagem principal é o John Clark, então passa bem batido mesmo o que o Jack Ryan tá fazendo. Até porque a história se passa mais na Europa e tal, então faz um pouco de sentido, né? O John Clark é muito foda, cara. Sim, eu prefiro o John Clark do que o Jack Ryan, inclusive. Porra, ele é muito mais foda. Porra, mas o John Clark é o cara que tá no chão, cara. É o cara que, coitado. Cara, tipo assim, eu tava pensando o seguinte, se a história do Jack Ryan se passasse no universo de Breaking Bad, o John Clark seria o Mike, cara. Ele é o cara que resolve as paradas todas, entendeu? É o profissional, ele é o cara mega profissional. Ele tá ali pra resolver tudo. Aliás, o Jack Bauer, ele é um pouquinho, né, de John Clark, né? Cara, o Jack Bauer é o clone do John Clark. Isso, John Clark. Mas ele não limpa a bota do John Clark, desculpa. Ah, não, é John Clark. Fica dando esporrinho na Chloe. Tem lá livro que é Sem Remorso, que conta a história de como o John Clark virou, né? Esse cara é mega foda. É muito legal, cara. Não, como ele virou John Clark, literalmente, porque o nome dele não era esse. Não era John Clark. John Kelly. E o mais legal, vocês devem lembrar de reparar isso, é que o pai do Jack Ryan tem uma participação muito pequena, porque o pai do Jack Ryan era policial. Exatamente. Ele era policial. Ficou impressionado com o Jack Ryan. John Clark. A coisa mais triste do John Clark é que ele foi interpretado pelo Willem Dafoe naquele outro filme, cara. Willem Dafoe é sacanagem, cara. Já o Jack Bauer. Não, e o outro que interpretou ele foi o, aquele cara que faz o... Liv Schreiber. O Dente de Sabre, isso. Então, do... fica falando Liv Schreiber. O Dente de Sabre do, do filme bacana, Wolverine. Eu achei ele bacana pra caralho, né, no Soma de Todos os Medos. Cara, ele tava sendo comparado com quem? Com o Ben Affleck. Então qualquer um exato, isso que eu ia falar. Cara, então eu tô falando do Ben Affleck, cara. Soma de Todos os Medos é muito ruim, cara. Não dá. Acho que todos os filmes eles são independentes, não, não parece que eles são no mesmo universo. Até os dois do Harrison Ford, que é o Perigo Real Imediato e os Jogos Patrióticos, né? Eles não têm, sabe, uma história não contribui nada pra outra, né? O que acontece com os filmes é o seguinte: o próprio Tom Clancy odiava o Harrison Ford como Jack Ryan. Porra, que isso? É legal. Sério, ele não gostava, ele não curtia. Mas do Ben Affleck ele gostava, né? Aí o defeito dele. Cara, ele gostava do Alec Baldwin e gostou do Ben Affleck. Ele quis fazer ali no Sum of All Fears o reboot da parada. Então, por exemplo, o Jack não é casado ali, o Jack Ryan não é casado ali, ele é mais novo. Tá, então, ele misturou a porra toda e ficou uma merda. Né? E esse negócio de ter acontecido o 11 de setembro um ano antes, foi péssimo pro filme, porque não faz o menor sentido ser neonazistas, cara, não faz. Entendeu? Esse filme não deveria existir, como vários filmes do Ben Affleck, inclusive. Todos, tá? Vamos falar vários, não? Todos, vai. Argo eu acho maneiro, né? Mas enfim. Eu discordo completamente. Eu adoro O Soma de Todos os Medos. Acho um excelente thriller. O que eu não gosto, não gostei mesmo, foi esse. O presunto ainda tava quente e soltaram o trailer do Jack Ryan, agente da Shield ou coisa parecida. É, que é com esse garoto que é o Capitão Kirk novo do cara, filme, isso é, né? Muito é o Chris Pine, gente, ele corre, pula, atira. É. Igual o Jason Bourne ou esses outros. É, eles são. E eles estão transformando o Jack Ryan no Jason Bourne, o que é muito triste, porque o Jack Ryan é um analista, cara. É um analista. Ô, Jovem Nerd, mas isso que vem de ingresso, pô. Você mas sabe o que eu queria ver, cara? Mas caralho, os outros filmes foram sucesso, cara. O cara que falava, eu escrevo livros pra CIA. É isso que ele fala pro Ray. Exato. Mas lá na frente. Antes de ele virar DCI, ele tem um ou dois livros ali que ele vai pro campo junto com o Clark até, que é onde reforça a amizade dos dois. Não nesse nível de virar Jason Bourne, mas ele dá uma... Ele experimenta um pouco de ação. Tanto que mas lá na frente... Mas ele vai porque deu merda. Não, ele vai ser um protesto. O nome desse filme que vai estrear é Jack Ryan Shadow Recruit. O nome já é péssimo. O nome é horrível. E olha só, e ele é baseado, olha só, ele fala assim... baseado em personagens criados por Tom Clancy. Oh, ou seja, é qualquer série, merda, né? Cara. É o piloto da série. Eu não entendo porque... Não, vai ser tipo o seguinte, eles pegaram... É que nem quando saiu o recente World War Z com Brad Pitt, que eles pegaram só o nome do livro e mais nada. Mais nada, exatamente. Então pra que usar o porra do nome? Porque o nome Tom Clancy vale, cara. Você bota assim, Tom Clancy, vale, cara. Mas você sabe que isso parece? Quem via o California Cage, sabe que o grande pavor do livro que o personagem do Duchovny escreve é que ele foi vendido pra Hollywood e virou um filme com o Tom Cruise. E o livro tinha nada que é God Hates Us All, né? God Hates Us All. E ele é vendido pra Hollywood e só usa o nome do livro e vira um rom-com com o Tom Cruise. É meio que vai acontecer agora com o Jack Ryan. Vai virar um Bourne que pega a Keira Knightley. É uma tristeza. Vai virar um Bourne com o genérico, cara. É isso que vai acontecer. Cara. Desde que eles mostram a Keira Knightley bem, tudo bem. A gente pode até detalhar. Mas... Neste momento, o Jack Ryan está sendo descido de rapel no helicóptero para entrar no Dallas e o cara encosta nele e toma um choque de eletricidade estática. O Cardoso, cara, é que as pessoas não sabem. Quem pensa nesses detalhes hoje em dia? Tá vendo o Netflix? Tá vendo, ele deu play não. No Caçador do Vermelho, ele tá vendo aí em fundo. Eu tô na loucura do palco dele. Falo com ele. Ah, boa. Cadê o palco dele? Boa. O segredo do Clancy são esses detalhezinhos, que se você vai descer de um helicóptero no submarino, você tem que se aterrar porque você tá cheio de eletricidade estática. Mas infelizmente, na transposição pro filme, só o Caçador Vermelho se atentou a esses detalhes que o Clancy fazia. Os outros filmes todos viraram grandes Jason Bournes, até os dois filmes do Harrison Ford. Mais ou menos. O Soma de Todos os Medos, o problema é que eu tenho Ben Affleck, a internet odeia o Ben Affleck. Só que Soma de Todos os Medos tem um monte de detalhezinhos que funcionam bem nesse sentido. Um amigo meu, que ele tava reclamando uma vez, ele falou, poxa, cadê o contador? A bomba não tem um contador, como é que eu vou saber quando a bomba vai explodir? E nos comentários, o comentário do Soma de Todos os Medos é a melhor coisa que tem. Assistam com o comentário do Tom Clancy e do diretor. É. O Tom Clancy e o diretor, eles ficam no embate, cada um querendo mostrar quem sabe mais. E aí a coisa, tipo, o Tom Clancy falou que não queria um contador na bomba, porque bomba de verdade não tem um contador. Tem contador, dizendo... porra! É, e são todos esses detalhes que ele brigou pra colocar. Outra, eles ficam discutindo, porque essa cena é no andar do Oriente Médio da CIA. Nós fomos lá visitar uma vez e conseguimos ver tudo. Aí o Clancy entra. Fica no andar tal do prédio, não é? Eles ligaram a luz amarela dizendo que a sala estava contaminada quando vocês entraram, que é o que eles fazem. Então, o tempo todo eles disputando. Tem uma cena que eles estão no desarmamento de bombas, aí o Clancy pergunta, isso é uma bomba ou é um torpedo? Aí o diretor, é uma bomba? Aí o Clancy, proporção errada. Aí o diretor, é um torpedo? Aí o Clancy, proporção errada. Ou seja, o Tom Clancy era um nerd true chatão mesmo. A apresentação dele no comentário, oi, eu sou o fulano, eu sou o diretor do filme. Oi, eu sou o Tom Clancy, autor do livro que eles ignoraram. Caralho. One thing only. I get. Tem um detalhezinho no Caçador Outubro Vermelho que pra mim mostra toda a loucura que o Tom Clancy era com os detalhes. Você consegue ouvir no filme, o Cardoso não ouviu, mas você consegue ouvir no fundo um pequeno detalhe que alguém fala que eles estão tendo um problema de Milligan Anomalies. Daí isso passa despercebido, mas quando o pessoal que é louco por submarino, isso foi o suficiente pra eles entenderem que os submarinos americanos usavam um tipo de gravimetria pra poder fazer a navegação silenciosa, e isso revelou uma porrada de informações de bilhões de dólares dos Estados Unidos, que, em primeiro lugar, mais uma vez mostra como Tom Clancy conseguia descobrir informações do nada, só pegando as intenções, e como ele era preciosista de até colocar isso no filme, que era uma coisa que ninguém ia perceber, mas ele colocou lá do mesmo jeito. Na verdade, isso foi suficiente para esses fanáticos do submarino perceberem o motivo deles serem virgens, né, cara? Por colocar essa informação, ele revelou uma informação top secret, teoricamente que seria, e que tinha custado alguns bilhões de dólares pro governo americano desenvolver, com uma frase que ele colocou no filme. Muito bom. Que ele achou pesquisando literatura técnica. Provavelmente. E eu acho que é isso. Eu acho que foi isso que fez realmente o FBI atrás dele, mas é um detalhezinho no filme que ninguém percebe. Mas aí estabelece a credibilidade com o pessoal nerd de truque que conhece, né? O fato de ele ser aceito nos submarinistas, dessa coisa, e nos livros tem muito detalhe de armas específicas, de ramos específicos dos militares, esses detalhes que ele insere, que é quase um easter egg, né? Ao mesmo tempo, ele sempre fez questão de não revelar informações muito precisas. Exatamente. Ele não diz a velocidade máxima do submarino, não diz a quanto ele consegue submergir, não diz o alcance real dos mísseis, ele sempre exagera na precisão das armas, justamente o que ele fala. E também o cara não sabe tudo, chutes bem calculados. Não, ele sabe. Ele sabe que o pessoal é fofoqueiro. Esse cara, ele tem acesso a tudo. Ele tinha acesso a tudo porque todo mundo era fã dele. Levava ele pra conhecer navio, pra conhecer submarino. E ele via tudo por dentro. Ele, inclusive, teve uma briga séria com o pessoal da Lockheed quando tava saindo o F-22, ainda tava no projeto. Ele escreveu um livro em que o F-22 era usado e ele contava que o F-22, o nome oficial dele era Reaper. E aí era Raptor. Era Reaper. Depois virou Raptor. Só que os pilotos, eles chamavam pelo nome original do projeto, que era o Lightning II. Ele seria o sucessor espiritual do P-38, aquele avião da Segunda Guerra que ele caça com cauda dupla. Yeah. E aí os caras, quando eles iam voar, eles arrancavam o emblema do F-22 e colavam o emblema do Lightning II pirata que eles mesmos faziam. E aí tinha gente da Lockheed dizendo que aquilo ali era ficção, e ele falava, não, porque eu conheço fulano, beltrano e ciclano que voam o F-22 e eles fazem isso. Sensacional. Esse era o nível de conhecimento do cara. Ele deu uma entrevista pra CNN uma vez que ele falou que ele não falava sobre segredos de Estado, entendeu? Realmente reais. E, pô, o cara era best friend do Colin Powell, então ele sabia de tudo. maluco, cara. Aí ele conta uma história que ele tava conversando com um amigo dele da Marinha Real da Inglaterra, não sei se é o mesmo maluco lá que fez a empresa de jogos com ele, mas aí ele contou uma história, só os dois conversando. Aí o cara falou, pô, Tom, você nunca mais vai poder falar sobre essa história na tua vida, tu sabe disso, né? Ele falou, não, não vou falar mesmo. Ele não falou mais, pelo menos nem ele botou disse, no livro, não? Falou. Nem botou no livro. As coisas realmente pra valer ele não botava no livro. Inclusive tem uma coisa que ele falou, não, eu tenho uma ideia pra fazer um livro, que é uma ideia que, tipo, tá aberta, não é nenhum segredo de Estado. E eu nunca fiz essa ideia pra não dar ideia pros terroristas, entendeu? Então, tipo, vai jogar, saber, tipo, jogar avião então, no prédio, né? Bom ponto esse, bom ponto esse. Quando aconteceu o 11 de setembro, tem aquela famosa pergunta, né? Onde você está? É da nossa geração, onde você estava no 11 de setembro? É, isso aí. Eu estava na costa do Sauípe, cobrindo o primeiro Brasil Open. Olha aí, que luxo. Então, puta, sensacional. Eu tava saindo pra trabalhar, aquele puta paraíso e o mundo caindo todo lá fora. Só que eu tinha lido Débito de Honra, já fazia algum tempo, porque eu lia sempre que saía, mas eu tenho essa mania de nerd de reler os livros de tempo em tempo. Eu tinha relido tanto Débito de Honra quanto o Ordem Executiva há muito pouco tempo. Nossa. E aí, quando a porra do avião bateu, eu falava, caralho, mas o Tom Clancy previu essa porra. Uhum. E aí você vê depois essa parada do Bin Laden, e logo antes, quando ele prevê que as repúblicas da Lituânia, Látvia, sei lá, aquela porra toda, vão se rebelar e vão ser uma das causas que vai derrubar o Império Soviético, como foi de verdade, o cara tinha um olhar pro que podia acontecer, que esse tipo de coisa que ele falou, que o Nick falou aí, de que ele tinha uma ideia, que podia dar ideia pros caras, nada me tira da cabeça que as porra dos terroristas liam esses tipos de livros, tecno-thriller, com muito mais seriedade do que o governo americano lia. Vamos ver o que o Tom Clancy inventou pra gente fazer, né? Exatamente. One thing only. I get. Alguns anos atrás, você lembra de uma notícia que a inteligência britânica prendeu uma galera que ia fazer um puta atentado partindo do aeroporto de Heathrow, na Inglaterra? Que iam derrubar uns 2 ou 3 aviões com, sei lá, 600 passageiros no ar? Isso em 2009, não é? Por aí. É, eu tava em Londres. E eles desmontaram, e a notícia foi que eles desmontaram toda essa operação, prenderam os caras antes de acontecer, e nunca aconteceu, porque ia ser um puta desastre, mais um histórico, né? É desses ataques terroristas. Quem disse que não tem o Jack Ryan e o John Clark na vida real aí, trabalhando, cara? Esse caso aí foi de juntar a informação desfragmentada, juntar e ver o Big Picture. E achar os caras. Mas esse tipo de operação é considerado meio fracasso, porque esse tipo de operação chega a público. Ah, é? Não pode dar esse palco pra esses caras. É, entendi. Tem que ser que nem efeito especial, tem que ser invisível. Tem que ser invisível, você não pode dar o mínimo espaço, a mínima impressão de que eles estão quase conseguindo. É, exatamente. Se a história chega a público, você meio que falhou até. Porque você deu atenção que os caras, pros caras, né? Quem foi? Quem estava lá? Vamos começar, vamos ver foto. O Cardoso acabou de falar sobre exatamente o que Tom Clancy cita na construção da equipe do Rainbow Six, que as primeiras operações deles não podiam ser divulgadas exatamente para não deixar descobrir que existia uma equipe multinacional antiterrorismo como o Rainbow Six. Isso, então, eles usavam roupas da polícia local e aí o primeiro... Inclusive, a forma como eles descobriram a existência do Rainbow, porque o nome da agência, isso é um erro comum que acontece, o nome da agência é Rainbow. Rainbow Six é o John Clark, que é o comandante. É. Uhum. Exatamente. E a forma como eles descobrem a existência do Rainbow é que um cara, das missões, eles estão voando com um helicóptero lá e o cara vê a pintura. O Sikorsky, exatamente. Qual que é esse SH-81? É o Hawk, é o... O Seahawk. É um Black Hawk. Ele vê um cara lá, um personagem no livro que é analista militar e tal, ele vê o Sikorsky lá da Rainbow e a notícia, né, as agências de notícia estão falando, a polícia, a SWAT, sei lá, acho que era a missão na Áustria, alguma coisa assim. Não, foi na Espanha. No parque de diversões, que eles mataram a garotinha na cadeira de roda. Isso. E aí ele fala, peraí, se eu lembro bem da trama, porque faz um tempo que eu não li, a última vez que eu li esse livro faz alguns anos, mas o cara descobre que esse helicóptero não é usado pela polícia espanhola. Pela força especial espanhola. Aí ele começa a investigar com as conexões que ele tem nos Estados Unidos pra descobrir. Caralho. Que é isso? Como é que tem tem um grupo antiterrorista, por acaso, e aí o cara que tá sendo o pivô de toda a coisa acaba tendo conhecimento da agência, do Rainbow, e manda um grupo pra atacar o hospital onde a filha e a mulher do cara trabalham. É isso aí. É, tirando, assim, a parte da descoberta, tudo mais, esse modo operantes da Rainbow é muito o que o Delta Team faz também do lado deles. Eles não usam roupas do exército, usam roupas... Então ele também tirou isso, não foi também tirado de qualquer lugar. Ele observou também como é que eram as coisas reais pra colocar na história. Então a Delta Force age dessa forma? Eu não sabia disso. Delta Force? A Delta Force, o cara usa barba. Ah, tem o Chuck Norris na Delta Force, cara. Inclusive, há uns anos atrás, o comandante da Delta Force deu uma entrevista e ele basicamente declarou: a Delta Force não existe. Não, a Delta Force não é reconhecida oficialmente até hoje. Não, olha só, presta atenção. Se você vê aquele filme Black Hawk Down, o Falcão Negro em Perigo, aliás, eu nunca vou esquecer da Rede TV falando que foi derrubado no Iraque um helicóptero americano modelo Black Hawk Down. Nunca vou esquecer disso. Ah, escreveram até embaixo, naquele, como é que é o nome daquele lettering? Mas aí o que acontece? Se você vê o Black Hawk Down, você vai notar que você tem ali as divisões do exército dos Estados Unidos, que é a maioria do moleque lá, e você tem a Delta Force, que é o Eric Bana. O Eric Bana e os outros, eles não usam uniformezinho de soldadinho, não fazem a barba, foda-se, entendeu? Aliás, quando a operação começa, quando eles têm que sequestrar lá um líder lá, somaliano, lá o guerrilheiro maluco, quem liderava a operação de captura do cara era Delta Force, e o exército ia junto pra dar cobertura à Delta Force, né? Dá pra você notar essas diferenças até nesse filme também. É, então, mas não é bem, assim, tem um livro muito bom que chama Inside Delta Force, é de um cara que chama Eric Haney, ele foi do primeiro time da Delta Force, e ele fala muito de essas coisas engraçadas. O Delta Force não é reconhecido oficialmente, mas esse livro é autorizado pelo exército pra ser escrito, são as coisas que não fazem sentido. E ele conta muito de que como eles se misturavam no público, todo o treinamento que eles tinham pra poder nunca parecer que a Delta Force existia. Então é bem legal, e o Rainbow segue muito essas características também, então você vê que também é muito inspirado. O Rainbow, o Seal Six também, é a mesma coisa. O Team Six, é. Depois da operação do Bin Laden, pipocaram livros, né, dos caras que faziam parte dessas operações. É que o Seal Team Six é mais fácil falar porque ele oficialmente existe, diferente do Delta Force. É. Então pelo menos os caras podem falar deles. Eu acho que a maior operação de despiste que o exército americano fez sobre o Delta Force foi exatamente aprovar o filme do Chuck Norris. Que foi do lado piado. Com certeza os caras aprovaram. Vai lá. Chuck Norris, Lee Marvin, cara. E é maneiro porque mostra o passar do tempo. O Chuck Norris, a primeira cena que ele aparece é esse bigode só. Aí depois, a segunda cena, já tá de barba. Olha, passou um tempão aí. One ping only. I get. O Sam Fisher, que é do Splinter Cell, ele tem literatura dele ou ele realmente só veio pro jogo? Eles escreveram, não tem literatura prévia, como era o caso do Rainbow Six, por exemplo. Existem livros, existem autores que não são nem o Tom Clancy, na verdade, são ghostwriters qualquer aí que eles pegam. E eles fazem pequenos livros baseados na história do jogo. Isso acontece com praticamente todo jogo. Esses livros não costumam chegar no Brasil, mas tem livro de Warcraft. Tem tido bastante. Esse mercado agora é uma maluquice. Cara, a Ubisoft... Eu não sabia. Olha só, a Ubisoft vendeu 1 milhão de cópias dos livros do Assassin's Creed no Brasil. Toma essa. Parada inacreditável. Toma essa, cara. Toma. Tá vendendo muito. Um milhão, cara. O legal do Splinter Cell é que eles estão fazendo um filme e vai ser o Tom Hardy vai fazer o papel do Sam Fisher. Pois é. Eu boto mais fé nesse filme do que no Shadow Recruit. Do Jack Ryan. Pra mim, o melhor título que o Cardoso falou, cara, é Jack Ryan, agente da S.H.I.E.L.D. Agente da S.H.I.E.L.D. Jack Ryan Begins, aquela porra, nossa. Que é isso? Agora, em breve, eles vão lançar já pra próxima geração, pro PlayStation 4, pro Xbox One, mais um título isso, do Tom Clancy que se chama The Division. Cara, esse jogo esse vai parece ser que vai ser foda pra caralho. Cara. Isso vai ser foda, porque ele bota todo mundo em Nova York, uma Nova York totalmente destruída, totalmente caótica, tá rolando um vírus. E aí tem uma coisa que. O The Division é uma divisão secreta. Então, tipo, pessoas normais do dia a dia fazem parte, mas a gente não sabe. Então, quando a parada dá merda, eles entram em ação. Então o lance é esse. E nós somos uma dessas pessoas. São Sleeper Agents. Exatamente. Pai, é tipo agents. Jovem Nerd, maluco. É assim. Um dia a gente vai mandar todo mundo entrar em ação e vocês já vão saber. Blue Hand, é isso aí. Exatamente. One Ping Omri. I get. Uma coisa muito legal que tem que ser falado do Tom Clancy é que ele construiu uma reputação tão grande entre os militares e com a capacidade de contar a história dele, que ele escreveu vários livros de não-ficção que eram tour guiadas por dentro das unidades militares, para explicar o que eram as unidades militares, e ele escreveu 3 ou 4 livros que são biografias de grandes generais americanos, contando principalmente da campanha da Guerra do Golfo. E aí você tem toda aquela capacidade de contação de história, de storytelling do Tom Clancy, baseado em fatos reais e com os caras de verdade aparecendo. Quem puder ler, um livro que eu recomendo muito forte é o Into the Storm, que é com um general americano chamado Fred Franks, que é a história da guerra no chão do Iraque, na guerra de infantaria. E tem um outro livro que é Every Man a Tiger, que é a história da campanha aérea. Muito foda, cara. Que é com Chuck Horner, que é um dos principais generais da Força Aérea Americana e dos que mais ficaram conhecidos. São dois livros muito, muito bons, muito Tom Clancy, mas de verdade, de coisas que aconteceram. Aí, somente você dá um descontinho, porque o cara joga o herói lá pra cima. Mas, assim... ele faz do ficção também. Também faz, né? Então, é a mesma coisa. Ou seja, o Tom Clancy virou o Jack Ryan, cara. Ele escreve livros pra CIA. Ou qualquer porra assim, cara. É verdade. Você não pode deixar de citar também o negócio do Tom Clancy, que ele resolveu investir num time de beisebol, que foi o Baltimore Orioles, da cidade dele, né? É mesmo? E, cara, isso foi era uma paixão dele. Ele comprou 24% do time em 93. E pagou 42 milhões de dólares. Tava com a grana. Nossa. Ali do licenciamento, né, do Red October e tal. Porra, na verdade, o livro ele não ganhou nada, mas no filme eu garanto que ele ganhou bem. O problema é que ele se separou da mulher e tal, então metade da coisa que ele ganhou, da grana que ele ganhou, era dela. Puta merda. Mas, porra, cara, os 42 milhões que ele investiu em 93, hoje em dia, segundo um cálculo que bota uma grana da TV a cabo também, dá 230 milhões de dólares. Seja, sem nenhum livro, cara, o maluco conseguiu, entendeu? Ganhar dinheiro com o beisebol. Então, é cara foda, cara. Peraí, cara, isso tá no inventário agora dele? Tá no inventário. Ele, cara, a sacada genial foi o seguinte: quando ele se separou da mulher, se não me engano, foi em 98 ou 99, ela queria pegar o Ryan Verse lá, não sei o que lá, ele conseguiu fazer um acordo de passar pra ela a parte do Op Center. Cara, e depois, aí tem os relatos da mulher dele, depois que ele passou a parte pra ela, que nunca mais ele falava naquilo. Ele parou de falar naquela série, parou de lançar, não sei o que. A mulher falou, cara, o cara me fudeu direitinho. Não, e aí ele se defendia. Cara, o cara depois de casado, pelo menos, né? Virou mais meu ídolo ainda. One thing only. I get. Uma coisa muito legal do Tom Clancy é a evolução de tecnologia que ele mostra no decorrer dos livros dele. Quando ele começa o Outubro Vermelho, lá no início da década de 80, a tecnologia era bizarra. Se você lembrar, ele descreve exatamente como é que era um teclado de máquina de escrever acoplado a um vídeo que recebia os comandos na central antissubmarino americana. E aí ele vai evoluindo até usar, e muito bem, a internet e várias tecnologias móveis nos livros finais agora com o Jack Ryan Jr. Ao invés dele se manter num período onde era a zona de conforto, ele vai evoluindo as tecnologias e incorporando, inclusive mostrando a evolução. O Mancuso, por exemplo, que o Cardoso estava falando, ele não entende o software que o Johnny está escrevendo, que era para, se vocês lembram, ele era para detectar as baleias do Bart, porque era de onde vinha o financiamento. Era dos grupos, tipo Sierra Group, Sierra Club, Greenpeace. Que é mencionado no Rainbow Six também. No Rainbow Six também. Que dá merda, né? Que dá merda também. Então, essa evolução tecnológica que ele vem acompanhando é legal porque manteve a audiência fresca, a audiência jovem. Uhum. No último livro do Clancy, o Threat Vector, ele consegue uma coisa raríssima, que ele fala de internet, deep web, hackers, essas coisas, sem ser aquela coisa, aquele hacker clássico de Hollywood, uhum, do sujeito que digita password, não aceita, override, acesso garantido. não tem isso. O chefe de segurança da organização lá do Jack Ryan Jr., ele é paranoico com pendrive, por exemplo. Ele fala, não quero ninguém entrando no meu CPD com pendrive. E os caras usam cavalo de Troia, os caras falam uma hora, mas então os caras, esses hackers invadem que nós matamos. Não, eles não são hackers, eles estão usando pacote pronto. Isso é coisa, eles são script kids. Essa evolução tecnológica é sensacional. Se você lembrar do NetForce, ele tinha identificado que teria um potencial perigo em termos de invasão de sistemas sistemas de alguma maneira. Mas na época ele não sabia muito o que falar ainda. Nesse Threat Vector agora, de novo ele antecipou uma coisa que aconteceu de verdade, que é o ataque cyber, a cyberguerra da China com os Estados Unidos. Falou da Dilma? Não, porque ele não imaginava isso tão tosco assim. Ninguém imaginou. Nem o Tom Clancy imaginaria que o Canadá ia espionar alguém, brother. Desculpa. É isso que eu ia falar. Não tem nada a ver com isso, hein? Mas os livros do Tom Clancy já passaram no Brasil duas vezes. Já passaram duas vezes. Qual que é a outra? Eu lembro de Paulinha. Inclusive, um erro terrível. O Rainbow Six, o próprio Rainbow Six termina no Brasil. Termina com o bandido fugindo pro Brasil. O desfecho é na Amazônia. Inclusive, você vê, o Tom Clancy manja pra caralho, mas tem um erro absurdo no Rainbow Six em relação à cultura e à geografia, eu diria até brasileira. No final, no desfecho do Rainbow Six, o spoiler fudido aí, né? O pessoal lá, os terroristas ecológicos, né, fugiram para instalações que eles tinham na Amazônia, e o Rainbow foi lá atrás pra pegar os caras. Não. E aí eles estão investigando os prédios de longe com binóculos, com termo, sei lá o que é o nome da parada, né, pra ver a diferença de temperatura. Eles podem mapear as pessoas dentro do prédio e tal. E aí ele fala, ah, aquele prédio lá, eles não estão lá, eles não podem estar lá. E por quê? Porque o prédio inteiro está frio, significa que o aquecimento do prédio, eles desligaram. Eu falei, aquecimento do prédio. Aquecimento na Amazônia? Aquecimento da Amazônia? Cara, entendi, é muito submarino de Amazônia, realmente. Porra, é verdade. Ó, mas a descrição do que eles fazem na refinaria de Paulínia é sensacional. Ah, sim, isso é no Dead or Alive. É sensacional. O Cardoso falou que eles vêm pro Brasil outra vez. Nesse caso, ele mandou benzão. É melhor do que quase todos esses jogos que se passam no Brasil. Tem favela com gente falando em espanhol. Pô, cadê o começo do Hulk, cara? Que coisa tosca aquilo. Mas, cara, a gente não pode deixar de falar que no Dead or Alive, o John Clark e o genro dele saem da CIA e já tinham saído da Rainbow, estavam na CIA e se juntam com o Jack Ryan Jr. pra fazer o The Campus, né? Que era a organização que o Cardoso tava falando agora há pouco. Rapidão, Jack Ryan Jr., obviamente, é o filho. Exato. Do Jack Ryan. E essa organização, ela funciona como? Porra. Ela funciona porque eles têm 100 perdões presidenciais assinados em branco pelo Jack Ryan antes dele sair do carro. Exatamente. É muito foda isso, cara. Não, mas peraí. Essa é uma organização secreta. Se fosse criada... Antes dele sair da primeira vez. Se fosse criada pelo Dan Brown, a gente tava metendo pau. Pode crer. Tem que dar uma palmatória, é verdade. Agora, uma coisa curiosa do campus, que legal, é o seguinte. No Rainbow, se eu me lembro exatamente, ele era financiado pelos departamentos de Estado de vários governos diferentes, por isso que era uma agência super multicultural, e daí que vinha o nome Rainbow, que, se você se lembra bem, o nome Rainbow era um nome temporário que acabou pegando, né, por causa da ideia de multiculturalismo. Os membros do time são de todos os países do mundo. O campus, por outro lado, era uma agência paramilitar privada. Não tinha conexão com o governo. Era fundeada pelo fundo de investimento do Ryan Pai, mais o como é que é o nome do CEO do campus mesmo? Que também era o investidor. Isso, mas ela não é conectada com a fundo governamental. Era Black Funds, na verdade. São fundos de investimento. E eles fazem, eles gravam tudo que a NSA pega. Então, sim, eles roubavam o Wi-Fi. Eles também estão ouvindo a gente. A explicação que ele dá de que a instalação do campus fica no meio do caminho entre a antena farm da NSA e mais um outro ponto, é sensacional. Quer dizer que os caras só esticam a mãozinha e pegam o feixe. Eles estão vindo e passam. Porra. Foi um momento Dan Brown esse aí também. Foi um momento Jump the Shark. Pô, para de implicar com o maluco. Ah, imagina. Ou não, né? Porque no fundo é governo. O governo é uma coisa meio lenta. Como ele fala no Threat Vector, não, porque esses terroristas que nós estamos vigiando, eles estão usando um sistema de instant messenger criptografado que é uma geração acima do que a gente tem. Nossa, isso tudo é... Mas nós estamos bem. A CIA está 4 gerações atrás. Quem nunca leu e quer entrar no universo de Tom Clancy? Qual é a porta de entrada que vocês recomendam? Cara, não complica. Red October, né? Pelo amor de Deus. Primeiro livro... Eu diria o seguinte, Red October é a entrada mais famosa, mas... Tem nome em português ou só em inglês? Caçada Outubro Vermelho. Festival de Speak in English. Caçada Outubro Vermelho. Agora, se você tá com tempo e quer realmente entrar no universo do Tom Clancy, cronologicamente, leia primeiro Sem Remorso, que é o livro que introduz o personagem John Clark e que lá na frente vai virar um ponto importante no arco de histórias do Jack Ryan. Mas eu sempre tenho essa dúvida. Eu, por exemplo, como leitor, sempre prefiro ler na ordem de publicação, porque eu vou acompanhando a mente do autor, né? É. Antes ele não tinha pensado nisso e tal, depois quando eu tô indo com o pensamento dele. Você acha que se o cara começar a ler um livro que cronologicamente acontece antes, mas foi escrito depois, vale a pena? O cara não vai perder nada? Na verdade, sim. Você botou um ponto importante, que é o Sem Remorso, ele foi escrito em 93. E o primeiro livro do Tom Clancy, que é o Caçador do Vermelho, é de 84. Então você tem aí quase 10 anos de evolução de escritor em capacidade de storytelling. Mas o Tom Clancy é tão foda nesse ponto que o máximo que você vai perceber é que tem alguns rapapés, algumas coisas mais rebuscadas que o Caçador do Vermelho tem, e que nos livros posteriores ele foi burilando, ele foi tirando, e a contação da história foi ficando mais eficiente. Mas eu acho que, cronologicamente, a história fica legal. Qual é a história do Sem Remorso? O Sem Remorso, ele é passado em 60 e pouco, 69, durante a Guerra do Vietnã, e ele conta a história do que vem a ser depois o John Clark, que é um personagem muito importante no arco de história do Jack Ryan, e que a maioria das histórias acontece de 85 pra frente, cronologicamente. Nessa época o Jack Ryan era adolescente ainda. O Jack Ryan era muito novinho. Tanto que o pai do Jack Ryan faz uma participação muito pequena, mas importante no Sem Remorso. A história pula cronologicamente até 84 e aí começa a Caçada do Outubro Vermelho. Cardoso, que livro você recomenda? Olha, eu adoro o universo Jack Ryan, mas eu recomendo o Red Storm Rising, que é uma novela isolada do Tom Clancy. O protagonista é um proto-Jack Ryan, não é o Jack Ryan, mas poderia ser, e é uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética por causa de um ataque terrorista islâmico a uma refinaria russa. E pra quem curte narração de história de guerra sem ser filme de Chuck Norris, é muito legal. Mas esse é único, ele é um isolado. Esse é isolado, não faz parte de nenhuma cronologia. É porque o Ryanverse são os livros que seguem a história, storyline do Jack Ryan, certo? E aí você tem o John Clark dentro desse universo. Exato. O Rainbow Six, ele é mais separado, né? O Rainbow Six, apesar de estar dentro do Ryanverse, mas ele é também um arco de histórias quase independente, que vem logo depois entram dois livros que recuperam alguns acontecimentos do Rainbow Six, mas que já fazem parte do universo do Ryan de novo. Acho que deve ter acabado a briga de divórcio dele, ele volta a citar todo mundo no livro. O Ops Center, ele é o outro universo também, né? O universo que ficou com a mulher dele. foi abandonado em 2005, é isso? É, mas nunca foi tipo o filé dele, entendeu? Sempre foi... Ghostwriter também. Tem Ghostwriter, era escrito por um outro maluco, Steve Bitsinex. Então, você tem o Absente e você tem o Net Force, que você falou também, né? É. Que também tem outros escritores, né? É. Mas o xodó dele é o Ryanverse. O último livro do Ryanverse foi esse Thread Vector de 2012. Não sei se existe em português ainda, porque é do ano passado. E tá saindo agora em dezembro. E agora em dezembro vai sair o Command Authority, também do Ryanverse, que o Jack Ryan continua, ele foi reeleito, né? Quer dizer, ele não foi eleito pela primeira vez. Ele virou presidente dos Estados Unidos por uma ocasião e depois ele foi eleito presidente. Isso, ele não completou dois termos consecutivos. Então ele poderia... Ele pode voltar. Nos Estados Unidos você pode ser presidente durante 10 anos nos Estados Unidos, depois não pode mais. Então você pode, supostamente, ser reeleito duas vezes e depois voltar para meio termo. Mas, obviamente, ninguém faz isso. Mas no caso do Jack Ryan, isso se explica por isso. Eu, sinceramente, não gosto muito da série a partir do Debt of Honor, porque o que eu falei, o Jack Ryan como presidente, pra mim já foi demais ali. Eu acho maneiro, cara. Acho que é o bom presidente. One ping only. I get. O cara pode pegar, tipo, Dívida de Honra e ler sem ter lido os outros? Funciona? Ou ele tem que ler Funciona. Apesar do Dívida de Honra, tecnicamente, ser o segundo livro de uma trilogia, que começa com Soma de Todos os Medos e acaba no Ordem do Executivo, o Débito de Honra é uma entrada legal, porque ele é quase como um capítulo que tá começando a parte. Tem algumas referências de personagens pra trás, pra localizar na história, mas ele começa bem. E é um puta thriller. O problema do próximo. Débito de Honra é que você vai terminar o Débito de Honra e vai querer pegar outro. Pra mim, ele devia ser vendido junto. Lembra quando a gente tinha as revistas que vendia embaladas? Né? Só podia ser vendido junto. Eu lembro que quando eu li o Débito de Honra, demorou quase um ano pra chegar o outro executivo aqui no Brasil. Puta que pariu, eu tava insuportável. Eu visitava eu morava em Belo Horizonte, eu visitava a livraria Cultura quase toda semana. Os caras me conheciam. Não, Jeff, não chegou ainda o livro. Termina o Débito de Honra, você pensa, bem, tudo bem, já deu uma merda danada, agora vai ser tudo tranquilo com o Jack Ryan. Então, assim, no meio do Ryanverse, você tem uma trilogia bem identificada, que é A Soma de Todos os Medos, depois Dívida de Honra e depois Ordem do Executivo. E aí, depois do Ordem do Executivo, entra Rainbow Six e começa um outro arco de história, que é com, já, como o Caio falou, aí é meio pirante, que é o Ryan presidente e a parada bombando, o mundo todo sendo modificado. Uhum. O meu é o meu livro favorito, foi o primeiro que eu li, inclusive. Eu vou recomendar o Rainbow Six por dois motivos. Primeiro, porque ele é mais ação, ele tem uma pegada mais ação. Inclusive, um trecho que se repete, assim, uma temática que se repete no Rainbow Six é os caras, o pessoal da Rainbow, tá lá na frente do hospital ou do parque de diversões ou de qualquer outro lugar onde os terroristas estão prendendo lá os reféns. E aí tem aquela coisa, sabe aqueles filmes de heist, de assalto, que os caras planejam como é que eles vão entrar e o que eles vão fazer e tal. Então tem essa pegada, eu acho muito bacana. E o outro motivo é porque ela é bastante destacada, como vocês já falaram, da continuidade geral do Ryanverse, né, do universo do Jack Ryan. Então, você, por mais que você não saiba quem é o John Clark, quem é o Dink Chavez, que é o co-protagonista, o livro dá bastante referência a esses caras. Obviamente são fodões da CIA, e eles fizeram altas operações clandestinas pra isso aqui e outro. Tem várias referências, aquele cara fez aquilo no Irã, aquele cara fez aquilo na Colômbia, não sei o quê. E por mais que você não conheça a história daqueles caras, essas referências são suficientes pra pintar o quadro. Então você não precisa, você pode ler só o Rainbow Six sozinho, e você já entende bastante de quem são esses malucos. Então, essa é a minha recomendação. Tem mais ação e é mais destacado da cronologia, você não vai ficar perdido. Caio, seu livro. Caçador do Outubro Vermelho. Pra mim é o que você falou, ele traz do perfeito clima do que foi a Guerra Fria, e o livro se passa, uma boa parte dele, dentro de um submarino, e parece que os caras têm um planeta inteiro de tanta coisa que tá acontecendo ali, tanta ação. O livro e o filme também tem algumas pequenas diferenças, mas é outra obra de arte o filme. Então, assim, leia o livro, veja o filme, que é perfeito os dois. Você não diria que o filme é... Que muita gente, assim, quando o livro vira filme, todo mundo fala, o livro é melhor, o filme mandou mal nisso, naquilo. O Caçado do Outubro Vermelho, obviamente, tem que ser adaptado, tem que virar filme, não dá pra ser técnico. O que você acha das principais diferenças desses dois? O livro, ele tem uma pegada um pouco mais nerd também, do que ele vai falando, ele descreve muito. O filme tem muito mais aquela coisa do thriller, de você sentir a tensão dos caras estarem realmente fugindo da Rússia, e no início você não sabe o que eles estão fazendo, você não sabe qual que é a ação. Mas no filme eles não deixam claro o que tá acontecendo no início, você também acha que ele pode ser um maluco, né? Não, então, exatamente isso. No filme você fica aquela coisa de ficar, putz, o que tá acontecendo? É muito tenso. O livro, apesar de ter essa pegada tensa também, ele é muito mais técnico, então ele passa muito mais tempo na nerdologia do negócio do que só na ação direta. E tem o Jack Ryan sendo um analista, um cara que não tem nada a ver com o campo, sendo atirado no meio do Atlântico, né? Muito diferente desse Jack Ryan, Capitão Kirk aí, que vai chutar bundas, né? E outra coisa é que no filme do Caçador do Outubro Vermelho, na verdade o protagonista é o Ramius. E a equipe russa dele. O livro dá um belo destaque pra parte analista do Jack Ryan versus a inteligência do Ramius. Não. O filme não, o filme é todo do Sean Connery. Que não é não ruim, pelo amor de Deus. É um puta filme, mas comparar o Alec Baldwin naquela época magra dele que é outro Alec Baldwin, que não era meio Alec Baldwin. E não só o Sean Connery, porque o Sean O'Neill também, que é o primeiro imediato dele, porra. É, o Sam Neill. Manda muito. Manda muito. É um puta. Aliás, tem uns atores muito fodas desse filme, né? Mas ele não viu Sean Connery, James Earl Jones, Scott Glenn, Sam Neill. Só ator foda. Não, e uma coisa maneira que, por exemplo, Tom Clancy descreve que quando o Jack Ryan tá nervoso, ele fica clicando a caneta, né? Fica girando caneta, clicando. Não tem um negócio desse? Tem. Então, nesse filme, eu acho que talvez seja o único filme que quando o Jack Ryan tá na reunião descrevendo as fotos, né, que pra todas as altas autoridades lá americanas, ele tá clicando aquela caneta sem parar no filme. Eu acho maneiro os caras trazerem, né, esses pequenos tiques do personagem, né, pro filme também. Eu não sei se o Caçado do Outubro Vermelho tem uma versão com comentário do diretor, como tem o Soma de Todos os Medos que o Cardoso falou, mas seria sensacional ouvir uma trilha de comentários do Tom Clancy em cima do filme, porque é o filme que melhor captura aquele clima que o Tom Clancy coloca no livro, até com esses pequenos detalhes. O livro você consegue perceber muito melhor, na minha opinião, que o Jack Ryan entende o Ramos. No filme tem isso, mas é no livro que você entende como, no fundo, um começa a entender a mente do outro sem nunca ter se visto, e ele consegue entender que ele tava fugindo para os Estados Unidos e não querendo atacar. Eu acho isso muito legal. Assim. No filme parece um pouco distinto. Obviamente ele conhecia o cara, tinha, né, lido o livro dele e tal, mas é, parece mais distinto do que dedução, é isso? Cara, eu tô ficando com vontade de ler a porra desse livro de novo. que é uma coisa que depois, no Sombra de Todos os Medos, os roteiristas exploraram melhor, aquela coisa do Ryan compreender o presidente russo lá, de ter seu analista, especialista na obra do cara. Essa empatia entre analista e inimigo soviético tá mais bem descrita no Sombra de Todos os Medos no filme do que no Caçador pelo Vermelho, que ficou uma coisa meio superficial. Pô, a gente conseguiu elogiar o Sombra de Todos os Medos, parabéns. Essa foi... Azaghal, qual é o seu livro preferido? Meu livro preferido? Cara, eu acho que é Batalha do Apocalipse mesmo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.